A temática deste workshop, a reindustrialização da economia e importância da competitividade logística, é tributária de uma opção quanto ao modelo que se deseja para a economia portuguesa. Fala-se da reindustrialização, opção diversa de outra assente no consumo interno. A reindustrialização obriga à escolha de um terreno de jogo tão vasto quanto o mundo. É uma escolha exigente, que não permite ilusões, ao contrário daquela outra que referi, assente no consumo interno, que parte de uma aposta de fechamento e autossuficiência para facilmente desembocar no disparar das importações e da dependência em relação ao exterior. O tempo que dedicamos para participar neste workshop será tão mais proveitoso quanto formos capazes de, em conjunto, identificar oportunidades e nos alinharmos para o seu aproveitamento. Tendo por pano de fundo o crescimento económico e competitividade logística no horizonte 2020, o programa propõe pensar a relação que se deseja frutuosa entre o crescimento económico e a competitividade logística, alicerçada no contributo da intermodalidade e de um processo de reindustrialização da região. Os oradores deste workshop, já aqui foi referido, são personalidades com percursos de relevo no setor empresarial, naturalmente com estreita ligação à indústria. A região de Aveiro integra o tecido empresarial mais dinâmico do país e tem no Porto de Aveiro uma porta para o mundo. É muito relevante que esta porta não constitua a porta estreita, evangelicamente recomendada para aceder aos céus, mas pouco adequada para os negócios do mundo. Passa a brincadeira que recorri, queremos um porto que seja passagem confortável e quase imperceptível para os mercados externos. Mas para que assim seja, não basta ter uma localização privilegiada, que temos, ou uma muito boa infraestrutura, que também temos. Entendendo um porto como um nó de uma rede de transportes, este ganha sentido na medida em que haja mercadorias para movimentar, ou seja, na medida em que se integra em cadeias logísticas. Como com sacrifício descobrimos, as infraestruturas não fazem sentido em si próprias ou como catalisadores do setor da construção civil. Lá vão os tempos em que se acreditava, porque de fé se tratava, que os quilómetros de autoestrada automaticamente se reproduziam num aumento do PIB. Neste workshop, preocupar-nos-á como potenciar o Porto de Aveiro no contexto do tecido produtivo regional. O que esperar do Porto de Aveiro? Estou certo que importa consolidar o clima de paz social que foi alcançado depois de um processo tumultuoso e com um custo elevado. A paz social é o humus favorável para quem semeia e confia vir a alcançar boas colheitas. A comunidade portuária estima o ambiente de concorrência entre os prestadores de serviço presentes no Porto de Aveiro. Importa preservar condições que garantam que esta é uma concorrência virtuosa, que conduz à criação de valor para os diversos agentes envolvidos e para o Porto em sentido lato. Para isso é imprescindível que a concorrência se desenrole num terreno de jogo nivelado, sem incorrer em práticas que a prazo comprometem os fundamentos da própria competitividade. Como a concretização de oportunidades exige persistência e trabalho, aí temos por diante a exigente tarefa de aproveitar o momento favorável e levar por diante a concretização do corredor atlântico da rede transeuropeia de transportes, que em Portugal corresponde ao eixo Aveiro-Vilar-Formoso, corredor para o qual Aveiro é a porta do Atlântico. É um tema multidimensional, que a uma escala global adquire toda a sua importância quando é visto como assente numa centralidade euroatlântica em que Portugal surge como fronteira do espaço europeu em detrimento do seu estatuto habitual de periferia que resulta de tal espaço ser tomado como um todo isolado do resto do mundo. Mas este corredor deverá propiciar uma oportunidade de consolidação para as cidades de média dimensão como Guarda e Viseu, dotando-as de uma infraestrutura ferroviária moderna que complemente a boa acessibilidade rodoviária existente. A consolidação das cidades de média dimensão do interior é crucial para o equilíbrio do território, combatendo a litoralização do país, mas só terá bons resultados se tiver lugar como expansão de um todo estruturado com base em nós densos em termos demográficos, de poder de compra e de geração de valor. A articulação desses nós será assegurada por boas infraestruturas de comunicação, quer física, quer telemática. Finalmente, um olhar de maior proximidade para a realidade portuária. O que temos para fazer e o que não podemos perder do que foi feito para sermos um porto fiável para os seus clientes 24 horas por dia, 365 dias por ano. Na resposta a esta pergunta, só seremos bem-sucedidos se e quando fizermos a opção por aquilo que tem plena utilidade. De entre os possíveis que o mundo contemporâneo nos disponibiliza, havemos de escolher aqueles que nos ajudarão a ser aquilo que temos necessidade de ser, sabendo que tudo o resto, em vez de auxílio, se transformará em bagagem desnecessária e em peso que compromete a agilidade de movimentos. Aproveitemos a oportunidade deste workshop para promover a competitividade desta rede empresarial de que o Porto de Aveiro é parte. Muito obrigado.